No dia 21 de julho de 1941, a Rádio Difusora AM de Taubaté entrava no ar e lançava a primeira grade de programação. Esta é a Rádio Difusora Taubaté AM, ZYK 672, 570 kHz. Ondas tropicais, ZYD 864, 4.925 kHz. Difusora, uma rádio ligada em você. A Rádio Difusora AM de Taubaté ganha também um novo nome, Rede Assim. Atenção, rede. Atenção, rede. Rede Assim. Atenção, rede. Rede Assim, uma só família. AM ZYK 672, 570 kHz. Rede Assim, um canal do Grupo Faz Bem de Comunicação. Comunicação. Um canal do Grupo Faz Bem de Comunicação. Taubaté, São Paulo. Com cobertura regional e com expansão da rede através de filiadas espalhadas pelo país, a Rádio Difusora começa a ganhar uma nova plástica. A ideia é aumentar as opções de acesso dos ouvintes à programação inédita da emissora por meio das tecnologias digitais. A Rede Assim é uma emissora que pode ser ouvida no rádio, no celular e na internet. Ela alcança o sul de Minas Gerais e mais de 30 cidades do Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo aplicativo Rede Assim e o site redeassim.com, você pode ouvir a rádio mais informada em todo o mundo. São mais de 30 programas segmentados em jornalismo, saúde e família. Rede Assim, uma só família. A sua família está toda aqui, na Rede Assim. Uma só família. Assim seja. A terra e o céu ligados pela oração. A Difusora é assim. 80 anos no ar. Difusora. Difusora, a primeira.